yeah. Mixtape. Fecha os bicos com Durex, agora tô relax. Tem os bicos de records fora da Pokédex. Aqui no submundo, avião é de chaleque. Seu pão é nosso rap, Deus não é um cheque. Por rap pros back, pras DP, pra antético. Os moleque aperta o rec como se fosse ginástica. Latima, moba, que o crack é uma queda. Cidade das trevas, uma idade das pedras. Quem dera assim minhas moedas, comprasse sentimento. Colocava entre tijolos como se fosse cimento. Pensando bem, melhor não, sem valer um tostão. Nego vem o coração na casa do esquecimento. Eu amo meu sustento e se passo sou ciumento. Aprendi silenciosa, não escutar os barulhentos, nem esquéticos violentos. Esse cresce na lona ali pelas S. Represento toda a zona, respeito só coleciona. Quem é doador, quem relaciona pela fé, pelo amor. Sem condução, sem condição, ergue a mão, dá valor. É como ordena o cão, rataria se salvou. Aprender a não se envolver com quem quer te fuder. Compreender, compensar, mas se for pensar, só vão comprar quem tá pra vender. Aprender a não se envolver com quem quer te fuder. Compreender e a compensar, mas se for pensar, só vão comprar quem tá pra vender. Nesse inferno, avião com papel, não é origami. Vendo os irmãos de rapel e pra que honra o nome. Tá ensaiado na tag, quem foge é moleque. Van Gogh, display que não perde pros homens. No mar do cerrado, a maré não abaixa. Igual faixa nas caixas de som. Surf mortal, musão no canal. É minha prancha, deslancha, relaxa, irmão. Depois da ladeira, os loucos se encontram. Curtindo outra onda, pega a saideira. A cabeça já tá meio tonta, baixa a fumaça. Se sobe a poeira, escrevo mais uma, começo a session, ingresso e peço ser fino em cada verso. Que minha loja, que mimo, que nada anda. Sou de rocha, eu firmo, é pedrada. Do Palio Oeste venho, profundo igual o Grand Canyon. Minha ideia é ouro, vida em altitude. Atuo bem, em universo, bem, bem. Rapper, ator, terra de Malboro, vira Hollywood. Aprender a não se envolver com quem quer te fuder. Compreender, compensar, mas se for pensar, só vão comprar quem tá pra vender. Aprender a não se envolver com quem quer te fuder. Compreender e a compensar, mas se for pensar, só vão comprar quem tá pra vender. Olha a moleque, se for megafa no camarim. Desperme tarde carrinho, rastreando no radim. Camuflar o rasante nos fragantes. Mate busca bastante, tudo que tá fumegante. Mas direto e reto, bate feito surpresa. Leão sem presa, tá na selva e na fortaleza. Luzes acesa, da cinza ao pó. Mexe as peças, faz óculos, like joga de PT. Pra ter muito não tem, guerreiro neve é luz. Saiu do luxo cabreiro, com a grama no cartucho. Tudo sobe, bate, cai, não, sim, sim, não. Sem brechas, onde vai? Não. Andar os cacos nos ombros, mas sem se levantar e caminhar perante o tombo. Salve os filhos de Deus, nossa família, nosso mano, nosso sonho. Ainda vive pesadelo sem tamanho. Acompanha os passos por passo, que é espaço no caminho. Viver bastante tá vivo ou morrendo no ar. Tudo bate, só que cai. Não. Aprender a não se envolver com quem quer te fuder. Compreender, compensar, mas se for pensar, só vão comprar quem tá pra vender. Aprender a não se envolver com quem quer te fuder. Compreender e a compensar, mas se for pensar, só vão comprar quem tá pra vender.